Magazine dos melhores CDs na região. Como é que é? Banda Kenny. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Que eu dei pra você tudo,

mensagens. Pra que terminou se tu não aguenta me ver solteira? Cê sabe que eu, quando tô sozinha, caio no piseiro. Me deixou na quarta, convenci na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, que chamam as amigas, postou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um storyzinho, com paredão ligado e as garrafas de gin. Aí foi só um storyzinho, quando me viu com ele, bateu saudade de mim. Aí foi só Já faz um tempo que eu notei você e eu, que tudo em nós é um motivo pra brigar. Cadê aquele amor que você prometeu? Será que existe? Tento maneiras de precisava pra dar certo, mas cê quis dar certo com todo mundo.